Capítulo 6. Mentiras em que as mulheres acreditam sobre o casamento. Querido diário, as coisas estão bastante tranquilas em casa no momento, principalmente porque Adão e eu não estamos nos falando. Tivemos uma grande discussão ontem à noite. Eu deveria ter previsto isso. O dia teve um começo difícil. Ele tinha passado a noite em claro ajudando uma vaca a parir. Depois ele teve de sair antes do café da manhã para armazenar o resto do feno. Quando finalmente voltou para casa, estava quente, suado, exausto e com um humor que não era dos melhores. Eu havia ficado presa em casa o dia todo com duas crianças doentes e, quando ele me perguntou por que o jantar não estava pronto, respondi que, se ele quisesse jantar, talvez fosse melhor ele mesmo preparar a comida. Não sei por que escolhi aquele momento para lembrá-lo de várias tarefas que desejava que ele fizesse, incluindo limpar o caminho em frente da casa, que parece uma selva com todas aquelas ervas daninhas. Uma coisa levou à outra. Ele havia dito que Abel poderia acompanhá-lo em uma caçada especial na próxima semana. Creio que Abel ainda é muito criança e, além disso, não creio que Adão deva levar Abel e deixar Caim para trás. Adão não cedeu e as coisas ficaram muito tensas. Dissemos um monte de coisas que provavelmente não deveríamos ter dito um ao outro. Fui para a cama cedo e fingi que estava dormindo quando ele se deitou. Você poderia pensar que, depois de todos esses anos juntos, deveríamos ter domínio sobre esse negócio chamado casamento. O engraçado é que, na maioria das vezes, acho que Adão diria que nosso casamento está indo bem, mas, às vezes, sinto que somos totais desconhecidos, embora nos conheçamos desde o início de nossas vidas. Ele sempre pensa que está certo sobre tudo. Quando lhe peço que tente ver as coisas do meu ponto de vista, ele diz que nada vai me deixar feliz. Só queria que ele fosse mais sensível aos meus sentimentos. O que aconteceu no Jardim do Éden, milhares de anos atrás, não foi apenas um ataque a Deus e a duas pessoas. Foi um ataque ao casamento. O casamento foi planejado por Deus para refletir sua glória e seus propósitos redentores. Ao debilitar essa instituição sagrada, Satanás desferiu um golpe potente no plano eterno de Deus. Não foi uma coincidência que Satanás tenha iniciado seu plano insidioso abordando uma mulher casada. Ele mentiu para ela sobre Deus, seu caráter e sua palavra, e sobre o pecado e suas consequências. Ela acreditou, agiu de acordo com a mentira e, em seguida, voltou-se para seu marido e o levou a pecar com ela. As implicações no casamento deles foram profundas. A vergonha substituiu a liberdade. O fingimento e a dissimulação substituíram a transparência e o companheirismo. A unidade que Adão e Eva haviam experimentado em seu estado original agora se transformara em inimizade e animosidade, não só para com Deus, mas um para com o outro. Em vez de fornecer uma liderança amorosa para sua esposa, o homem estava agora propenso a extremos que variavam do controle dominador ao distanciamento passivo. A proteção que havia sido concedida à mulher sob sua cabeça espiritual foi removida, e o espírito independente que ela demonstrou para com Deus agora se revelava com o marido, deixando-a vulnerável a maiores mentiras, pecados e ataques. O que era para ser um relacionamento alegre, fértil e íntimo entre um homem, uma mulher e seu Deus, agora se tornara um campo de batalha. E assim tem sido em todos os casamentos desde então. Tal como acontece com todas as outras áreas de nossa vida, a mentira é o maior instrumento de Satanás para alcançar seus propósitos destrutivos para o casamento. Se ele conseguir que maridos e esposas acreditem e ajam de acordo com as mentiras dele, alcançará o alvo de colocá-los em cativeiro, roubando sua alegria e destruindo seus relacionamentos. Suas mentiras são várias. Mentiras como: subtítulo: tenho de ter um marido para ser feliz. Como muitas outras mentiras, essa é, na verdade, uma sutil distorção da verdade. A verdade é que o casamento é algo bom e correto. É o plano de Deus para a maioria das pessoas e que pode e deve haver grande alegria e bênção no contexto de um casamento centrado em Deus. Satanás deturpa a verdade sobre o casamento, sugerindo para as mulheres que o propósito do casamento é a felicidade e a realização pessoal, e que elas não podem ser verdadeiramente felizes sem um marido para amá-las e atender às suas necessidades. Uma vez que tem um marido, muitas mulheres começam a acreditar em uma variação dessa mentira: meu marido deve me fazer feliz. Só depois de anos de sofrimento, Mirna reconheceu a loucura dessa forma de pensar. Depois de 10 anos juntos, meu marido e eu nos separamos. Eu acreditava que era sua responsabilidade me fazer feliz. Nunca foi e nunca funcionou. Não apenas eu estava em cativeiro, mas ele também. A verdade é que o propósito supremo do casamento não é nos fazer felizes, mas glorificar a Deus. Mulheres que se casam com o propósito de encontrar a felicidade estão se preparando para a decepção quase certa. Elas raramente encontram o que procuram. Mulheres que acreditam que precisam ter um marido para ser felizes se contentam, muitas vezes, com menos do que o melhor que Deus pretendia dar a elas. Joan compartilhou comigo sobre como acreditar nessa mentira a colocou em cativeiro e levou a consequências dolorosas que ela não havia previsto. Durante meus anos de faculdade, ter um namorado, um noivo e em seguida um marido que fosse um homem bom, ainda que não comprometido com Cristo, era mais importante para mim do que esperar em Deus e pedir-lhe para colocar um crente fiel em minha vida com quem eu casasse. Como resultado, não fomos capazes de crescer em Cristo juntos. Depois de 28 anos de casamento, não fazemos muitas coisas juntos. Meus amigos são cristãos, os amigos dele gostam de beber cerveja. Minha prioridade são meus filhos, a prioridade dele é o trabalho. Essa mulher foi enganada. Ela acreditava que precisava ter um marido para ser feliz. Agiu de acordo com essa crença ao se casar com um homem que não era crente, ao contrário do ensino claro da palavra de Deus. Ela conseguiu o que pensava que queria, um marido, mas acabou definhando espiritualmente. Salmo 106, 15. Somente ao reconhecer e abraçar a verdade pode-se encontrar a verdadeira liberdade, com ou sem marido. Cada um dos depoimentos a seguir ilustra como acreditar em uma mentira leva à escravidão e como combater a mentira com a verdade produz liberdade. Sempre pensei que precisava de um homem em minha vida para me fazer feliz e levantar minha autoestima. Mas, mesmo depois que me casei, eu ainda não estava feliz e ainda tinha baixa autoestima. Saber e crer que Deus me criou à sua imagem, bem como obter dele minha autoestima, mudou minha visão de mim mesma e me libertou de tentar ter minhas necessidades satisfeitas pelo amor e pela aceitação de um homem. Perdi meu pai quando tinha 14 anos e me casei aos 16. Vejo agora que deixei meu marido se tornar minha segurança e minha razão de viver. Conforme nossos filhos cresciam e tínhamos dificuldades do nosso casamento, eu estava aprisionada à sensação de que não poderia viver sem meu marido. A escravidão em que eu estava era tão forte quanto as barras de metal em uma janela. As barras e as travas em minha mente me mantinham presa. Meu coração dispara só de lembrar aquele estado de medo. Meu marido não podia tolerar a asfixia que eu lhe estava causando e começou a pensar que precisava sair para respirar. Deus usou alguns amigos para me mostrar que eu precisava liberar Cal e me apoiar em Deus. Quando fiz isso, tornei-me livre. Meu marido cresceu durante o processo e não foi embora. Louvamos a Deus o tempo todo por nos fazer comemorar 36 anos de casamento. Lutei contra a mentira de que sem o casamento eu não tenho valor, de que talvez alguma coisa esteja errada comigo. Acreditar nessa mentira me roubou a alegria de servir aos outros, porque vivia absorvido em meus próprios objetivos, e me privou do contentamento que vem de servi-lo e confiar nele. Levei muitos anos para crer que Deus é soberano, que ele tem um plano para mim e que posso colocar minhas energias em servi-lo, em realizar as boas obras que ele ordenou e em acumular riquezas no céu. Meu foco agora, com 40 anos, é passar meus anos restantes aproveitando as muitas oportunidades para servi-lo e permitir que ele me transforme na mulher mais feminina e semelhante a Cristo que eu possa ser. Esta vida é tão curta. Ele me ajudou a ter uma perspectiva eterna, de modo que as tristezas e as decepções deste mundo possam ser suportadas com alegria. A verdade é que a felicidade não é encontrada no ou fora do casamento. Ela não é encontrada em nenhum relacionamento humano. A verdadeira alegria só pode ser encontrada por meio de Cristo. A verdade é que Deus prometeu nos dar tudo de que precisamos e, se Ele sabe que o marido nos possibilitará trazer a Deus maior glória, então Ele providenciará o marido para nós. A verdade é que o contentamento não é encontrado em ter tudo o que pensamos que queremos, mas em escolher ficar satisfeitas com o que Deus já providenciou. A verdade é que aqueles que insistem em fazer as coisas do seu jeito muitas vezes acabam com mágoas desnecessárias, ao passo que aqueles que esperam no Senhor sempre recebem o melhor dele. Subtítulo: É minha responsabilidade mudar meu companheiro. A maioria de nós, mulheres, nascem com a mania de consertar. Se algo está errado, temos de corrigi-lo. Se alguém está errado, temos de consertá-lo. O instinto parece quase irresistível, especialmente com aqueles que vivem sob nosso próprio teto. Mas a noção de que é nossa responsabilidade mudar os outros leva invariavelmente à frustração e ao conflito. No contexto do casamento, essa mentira tira o foco das próprias necessidades da esposa e de sua caminhada pessoal com o Senhor, sobre as quais ela pode fazer algo a respeito. Além disso, ela coloca o foco sobre as falhas e necessidades de outra pessoa, sobre as quais ela pode ser capaz de fazer muito pouco ou nada. O fato é que ela não pode mudar o coração do marido ou dos filhos. No entanto, ela pode cooperar com o Espírito Santo em mudar o próprio coração. Quando uma mulher está preocupada em tentar corrigir as falhas e defeitos do marido, está assumindo uma responsabilidade que Deus nunca pretendeu que ela tivesse e provavelmente vai acabar frustrada e ressentida com o marido, talvez até mesmo com Deus. Ela também pode criar limitações ao que Deus quer fazer para transformar seu marido. Às vezes me pergunto quantos maridos Deus transformaria se suas esposas estivessem dispostas a deixá-lo assumir o processo. Muitas esposas cristãs não percebem que têm duas poderosas armas disponíveis que são muito mais eficazes do que importunar, reclamar ou pregar. A primeira arma é uma vida devota, que Deus frequentemente usa na vida de um homem para criar convicção e fome espiritual. 1 Pedro 3, 1 a 4. A segunda arma é a oração. Quando uma mulher ressalta de maneira sistemática em que aspectos deseja que seu marido mude, ela provavelmente o tornará defensivo e resistente. Mas, quando leva suas preocupações ao Senhor, ela está apelando para que um poder maior haja na vida de seu marido. E é muito mais difícil para um homem resistir a Deus do que uma mulher irritante. Eu amo o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, nesse sentido. Um anjo apareceu e disse que ela ia ser a mãe do Messias, uma experiência incrível. Mas experimente colocar-se no lugar dela. Quando ela contou a José o que havia acontecido, de início, ao que parece, ele não acreditou na explicação dela. Ele não tinha visto nenhum anjo. A razão o levou a concluir que ela havia sido infiel a ele. Não há indicações de que Maria tenha pressionado José a acreditar no que ela sabia que Deus havia dito a ela. Em vez disso, esperou em Deus. Ele deu a oportunidade de se comunicar diretamente com o seu marido. E foi exatamente o que aconteceu. Uma vez que o anjo apareceu a José, ele prontamente reagiu e acreditou. Maria era uma mulher que sabia como manter e ponderar as coisas em seu coração. Lucas 2:19. Ela podia se dar ao luxo de esperar e ficar calada. pois conhecia o poder de Deus e confiava nele para cumprir os planos que ele tinha para sua vida e sua família. Uma mulher que eu não via há quase 17 anos veio até mim em um casamento recentemente e disse: "Você salvou meu casamento." Pedi a ela que refrescasse minha memória. Ela me lembrou de que vários anos antes ela havia compartilhado comigo sua preocupação em relação à condição espiritual do marido. Comentou: "Você me disse, não é sua responsabilidade mudar seu marido. Essa responsabilidade é de Deus. Diga ao seu marido o que está em seu coração. Depois recue e deixe que Deus faça o resto." E prosseguiu: "Durante todos esses anos, pratiquei esse conselho e o compartilhei com muitas outras esposas." Ela continuou me contando o que tinha significado para ela esperar no Senhor para mudar seu marido. Durante 16 longos anos, ela orou e esperou, sem ver nenhuma evidência de que Deus estava ouvindo ou atendendo às suas orações. Embora seu marido professasse ser cristão, baseando-se na falta de qualquer fome espiritual ou de frutos em sua vida, ela se questionava se ele tinha ou não um relacionamento com o Senhor. Então, inexplicavelmente, depois de todos aqueles anos, o Espírito iluminou e fez uma mudança dramática em seu marido. Era como se ele houvesse saído de um coma. De repente, ele não conseguia se separar da palavra e começou a ter sempre um bloco de notas consigo para registrar as coisas que Deus estava lhe dizendo por meio da palavra. Ela disse: "Antes dessa mudança, eu quase não conseguia tirá-lo da cama para o café da manhã. Agora ele vai a uma reunião de homens de oração às 6h30 todas as manhãs. Recentemente, ele até falou sobre a possibilidade de vender sua empresa para que eles possam passar mais tempo em alguma forma de ministério. Não há explicação humana para o que aconteceu para mudar esse homem, exceto Deus e uma esposa fiel que aprendeu a realmente orar por seu marido." Subtítulo: Meu marido deve me servir. Nas duas últimas décadas, surgiu um movimento significativo desafiando os homens a se tornar homens de Deus, a amar suas esposas e seus filhos e a expressar esse amor por meio do sacrifício e do serviço. Que animador foi ver Deus avisando homens e transformando seus corações com respeito a ele e a seus lares. No entanto, em meio a essa ênfase, nós, mulheres, precisamos ter cuidado para não perder de vista os principais papéis que Deus nos deu a cumprir. No mundo evangélico de hoje, é politicamente correto desafiar os homens a ir para casa e servir as esposas. No entanto, não é politicamente correto falar com as mulheres sobre a responsabilidade delas de servir aos maridos. A verdade é que Deus não fez o homem para ser um ajudante da mulher. Ele fez a mulher para ser uma ajudante do homem. Claro, isso não significa que os homens não devem servir suas esposas e seus filhos. Se os homens devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, devem ter o desejo de dar a vida e de se tornar servos, assim como Cristo fez por sua noiva. Mas se nós, como mulheres, nos concentrarmos naquilo que merecemos, entre aspas, em nossos, entre aspas, direitos, ou no que os homens, entre aspas, devem fazer por nós, nos tornaremos vulneráveis à mágoa e ao ressentimento quando nossas expectativas não forem atendidas. A bênção e a alegria são os frutos de buscar ser um doador em vez de um recebedor e de buscar maneiras de abençoar, servir e atender às necessidades de nossas famílias. Em grande medida, nosso pensamento como mulheres tem sido moldado pelo movimento feminista moderno, o qual vem fazendo um esforço concentrado para rebaixar o valor das mulheres que servem de forma prática em suas casas. Em seu excelente livro, O Evangelho Feminista, Mary se refere a um estudo de 1974 feito pela socióloga Anne analisando o tema do trabalho doméstico. Anne esforçou-se para revelar estatisticamente a natureza espantosa das condições de trabalho das mulheres. Trabalho árduo, por longas horas, em isolamento, com pouco ou nenhum pagamento, sem compensação, sem pensão, sem alívio, sem folga, sem férias pagas e sem nenhuma base para negociação por melhores condições. Anne procurou provar que o papel de dona de casa, nos trabalhos domésticos e nos cuidados com crianças, era opressivo e explorador. De acordo com Anne, uma revolta feminista não se realizaria até que as mulheres percebessem que eram oprimidas. Minha mãe era uma mulher, entre aspas, oprimida, dessa forma. Quando me pediram para contribuir com um capítulo para o livro sobre mães e filhas, foi assim que descrevi o exemplo de vida de minha mãe. Embora fosse uma mulher extraordinariamente talentosa por seus próprios méritos, minha mãe abandonou de boa vontade uma promissora carreira como vocalista para assumir a posição de ajudante adequada para seu marido. No clima dos anos 1960, quando as mulheres foram incentivadas a buscar independência, carreira, reconhecimento pessoal e autossatisfação, minha mãe modelou um papel diferente, um papel em que uma mulher se adapta ao coração e ao chamado de seu marido, em vez de esperar que a vida do marido girasse em torno de suas necessidades e interesses, seu estilo de vida girava em torno do estilo de vida do marido. É importante entender que esse papel de ajudante não era algo que meu pai exigia de minha mãe, nem era uma posição que ela aceitou de má vontade ou com relutância. Ela realmente amava demais aquele homem e encontrava prazer em caminhar pela vida como sua companheira e incentivadora. Minha mãe administrava com prazer os assuntos domésticos de uma casa muito ativa, de modo a liberá-lo para melhor cumprir os chamados de Deus para a sua vida. Muitas mulheres hoje considerariam esse estilo de vida opressivo, mas minha mãe estava longe de ser oprimida. Ao contrário, meu pai estimava e apreciava muito a companheira que Deus colocou ao seu lado e se alegrava em vê-la maximizar o potencial e as habilidades que Deus havia dado a ela. A verdade é que nunca somos parecidas com Jesus do que quando estamos servindo a Ele ou aos outros. Não há vocação maior do que ser servo. Uma das coisas que mais me impressionam sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31 é o fato de ela ser tão completamente altruísta. Ela não está buscando a autorrealização, não está interessada em progredir em sua carreira, ter sua própria conta bancária ou ser conhecida por suas realizações pessoais. Ao contrário, ela parece praticamente não se preocupar com seus próprios interesses e necessidades, preferindo concentrar-se em como atender às necessidades práticas do marido e dos filhos, bem como de outras pessoas em sua comunidade. Na primeira leitura dessa passagem, você pode ser tentada a concordar com a conclusão de Anne, de que as donas de casa constituem uma raça oprimida. Mas olhe com novos olhos para esta mulher. Ela é bem vestida. Provérbios 31, 22. Ela e sua família têm comida suficiente para comer e compartilhar com os outros. Provérbios 31, 15 e 20. Ela vive uma vida bem organizada, é emocionalmente estável e livre de medo sobre o futuro. Provérbios 31, 21 e 25. Seu marido é louco por ela. Ele é fiel a ela. Sente que ela é uma em um milhão. E diz isso a ela, e se gaba dela para os seus amigos. Provérbios 31, 11, 28, 29 e 31. Seus filhos a honram e elogiam. Provérbios 31, 28. Para mim, não parece tratar-se de uma mulher oprimida. De fato, que mulher não ficaria muito feliz em ter as mesmas recompensas? Mas como ela conseguiu todos esses benefícios? Não foi insistindo em que seu marido arregaçasse as mangas e ajudasse com as tarefas domésticas, embora certamente não haja nada de errado no fato de os homens fazerem isso, mas escolhendo o caminho do serviço, tornando sua prioridade número um, depois do relacionamento com Deus, atender às necessidades de sua família. Vic descreve como Deus a libertou da mentira de que ela devia esperar que seu marido a servisse. Vários anos atrás, fui liberta de uma grande mentira. Sempre esperei que meu marido me servisse, ajudando com as tarefas domésticas e com as crianças. Eu me ofendia se ele não o fizesse ou se não o fizesse bem o suficiente. Ofendia-me ao arrumar sua bagunça ou ao fazer coisas boas para ajudá-lo ou servi-lo. Sempre soube que Eva foi criada como ajudante de Adão, mas um dia o Espírito Santo personalizou isso para mim e me mostrou que eu não havia adotado o papel de ser uma ajudante para meu marido. Agora ponho as meias ou os jornais de meu marido e me lembro de que o estou ajudando. Sou grata por toda a ajuda que ele me dá, que é realmente grande, e busco maneiras de ajudá-lo a cumprir sua agenda, liberando-o dos trabalhos domésticos, evitando que as crianças o interrompam, entre outras, em vez de esperar que ele me ajude a cumprir minha agenda. Isso realmente ajudou o nosso casamento. Subtítulo: Se me submeter ao meu marido, serei infeliz. Alguns anos atrás, uma grande denominação protestante iniciou uma tempestade no mundo evangélico quando adotou uma declaração de crenças bíblicas sobre o casamento e a família que incluía a seguinte frase: A esposa deve submeter-se graciosamente à liderança serviçal de seu marido, assim como a igreja se submete voluntariamente à liderança de Cristo. A dificuldade com a submissão não é exclusiva das mulheres atuais. Na verdade, essa era a essência do problema que Eva enfrentou no Jardim do Éden. No centro da abordagem da serpente a Eva estava esse desafio: Deus tem o direito de governar sua vida? Satanás disse: Na verdade, você pode conduzir sua própria vida. Você não precisa se submeter à autoridade de nenhuma outra pessoa. Ele convenceu Eva de que, se ela se submetesse à direção de Deus, seria infeliz e perderia algo na vida. Daquele dia até hoje, Satanás fez um trabalho magistral em convencer as mulheres de que a submissão é um conceito estreito, negativo e confinante. Ele tomou uma verdade bela, sagrada e poderosa e a fez parecer feia, assustadora e indesejável. Satanás sabe que, se pudéssemos ver a verdade a respeito da submissão bíblica, um dos princípios mais libertadores de toda a palavra de Deus, iríamos adotá-la com alegria. Ele não pode se dar ao luxo de nos deixar escolher o caminho da submissão, pois, quando o fazemos, ele perde sua autoridade e se torna impotente em nossa vida e na vida daqueles que amamos. No cerne da natureza humana caída, e acredito que no coração da ideologia feminista, está o problema com a autoridade. Nós simplesmente não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Queremos conduzir nossa própria vida e tomar nossas próprias decisões. As crianças não querem que lhes digam para não tocarem coisas que quebram. Os adolescentes não querem que lhes digam que horas devem voltar à noite. Nós, adultos, não queremos que ninguém nos diga que não podemos dirigir a mais de 60 km por hora em estradas secundárias ou que temos de usar o cinto de segurança. Quando se trata de submissão, o conceito de uma esposa submeter-se à autoridade do marido é particularmente desagradável para muitas mulheres, incluindo, cada vez mais, as de nossas igrejas evangélicas. Em parte, acredito que isso se deva à falta de ensino bíblico e de compreensão do significado e do valor na submissão. Aqui, novamente, as variações sobre as mentiras de Satanás são infinitas. Subtítulo: Mentiras sobre submissão. 1. A esposa é inferior ao marido. A Bíblia ensina que tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem de Deus, que os dois têm o mesmo valor diante de Deus e que têm o privilégio de ser objeto de sua graça redentora, por meio do arrependimento e da fé. Gênesis 1:27, Gálatas 3:28, 1 Pedro 3:7. A responsabilidade de uma mulher de se submeter à autoridade do marido não faz dela menos valiosa ou significativa que seu marido. 2. Como cabeça de sua esposa, é permitido que o marido seja rigoroso ou ditatorial com ela. Os maridos têm o mandamento de amar as esposas como amam a si mesmos, da mesma maneira altruísta, sacrificial e serviçal que o Senhor Jesus amou sua igreja e deu sua vida por ela. Efésios 5, 25 a 29. 3. A mulher não deve fornecer informações ou expressar opiniões ao seu marido. Deus criou a mulher para ser uma ajudante adequada para seu marido. Isso significa que ele precisa de sua ajuda. Ele precisa da informação e da visão que ela é capaz de trazer a respeito de várias situações. Isso também significa que, uma vez que uma mulher graciosa e humildemente tenha expressado sua opinião sobre um assunto, caso o marido escolha agir contrariamente ao seu conselho, ela deve estar disposta a recuar e a confiar em Deus quanto às consequências da decisão de seu marido. 4. O marido está sempre certo. O apóstolo Pedro aborda especificamente as mulheres cujos maridos não acreditam na palavra. O marido pode não ser salvo ou pode ser desobediente a Deus em alguma área ou algumas áreas da vida. De acordo com 1 Pedro 3:1, o modo número 1 de influenciar o marido como esse não é por meio da súplica chorosa, lógica irresistível ou lembretes persistentes, mas sim por meio do poder da submissão. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossas condutas pura em temor. 1 Pedro 3, 1 a 2. Subtítulo: A verdade libertadora a respeito da submissão. Minha perspectiva a respeito da submissão aumentou quando vim a entender algo sobre o propósito de Deus para a autoridade. Deus pretendia que a autoridade fosse um meio de fornecer cobertura e proteção espiritual. Quando você diz a seu filho de 2 anos de idade que ele não pode atravessar a rua movimentada em frente de casa sozinho, não está sendo tirânica ou cruel. Você sabe que existem carros cruéis naquela rua e está agindo com as melhores intenções para com seu filho. Você está usando sua autoridade para protegê-lo, embora ele possa estar alheio à necessidade de proteção. Quando nos colocamos sob a cobertura espiritual das autoridades que Deus colocou em nossa vida, Deus nos protege. Por outro lado, quando insistimos em fazer as coisas do nosso jeito e sair de debaixo dessa cobertura e proteção, abrimos-nos à influência e ao ataque do inimigo. Acredito que o fracasso de muitas esposas cristãs em se colocar sob a autoridade dos maridos é responsável pela proporção em que tantas mulheres são vulneráveis ao ataque de Satanás em suas mentes, desejos e emoções. Quando saímos de debaixo da autoridade, seja em grandes questões, seja em áreas aparentemente insignificantes, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Isso não quer dizer que, se uma esposa se coloca sob autoridade, ela está automaticamente protegida de todo sofrimento ou abuso. Nem significa que o abuso é necessariamente o resultado de uma mulher sair de debaixo da autoridade legítima. De acordo com a Bíblia, é possível que uma pessoa justa e submissa sofra perseguição, que pode vir na forma de abuso. O livro de 1 Pedro dá uma visão prática sobre os propósitos de Deus no sofrimento e de como reagir quando somos chamados a sofrer por causa da justiça. Existem situações extremas em que uma esposa obediente pode precisar afastar-se ou afastar os filhos de seu marido quando permanecer nesse cenário signifique colocar-se em perigo físico. No entanto, mesmo nesse caso, uma mulher pode e deve manter uma atitude de reverência à posição do marido. Seu objetivo não é rebaixá-lo ou resistir a ele como marido, mas, em última análise, ver Deus restaurá-lo à obediência. Se ela provoca ou agrava a situação por meio de atitudes, palavras ou comportamentos, ela interferirá no que Deus quer fazer na vida de seu marido e não será livre para reivindicar a proteção e a intervenção de Deus a seu favor. Se você ou alguém que você conhece está em uma situação tão grave, peça a Deus que a direcione a uma fonte de conselhos devotos. O ideal é a um dos anciãos ou dos líderes espirituais de sua igreja. Existem outros fatores e meios de assistência que podem ser considerados em situações específicas. Descobri que a questão fundamental em relação à submissão é, em essência, minha vontade de confiar em Deus e de me colocar sob sua autoridade. Quando estou disposta a obedecer-lhe, noto que não é tão difícil ou ameaçador me submeter às autoridades humanas que ele colocou em minha vida. Provérbios 21:1 nos assegura que o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Nossa vontade de nos colocarmos sob a autoridade instituída por Deus é a maior prova do quanto é grande nossa fé em Deus. A verdade é que uma autoridade superior controla toda a autoridade humana. Em última análise, nenhum ser humano controla a nossa vida. A submissão nos coloca em posição de sermos abrigadas e protegidas por nosso Pai Celeste, o qual é sábio, amoroso e todo-poderoso e que controla o coração do rei. A questão é: nós realmente acreditamos que Deus é maior do que qualquer autoridade humana? Acreditamos que Ele é grande o bastante para mudar o coração de determinada autoridade, se necessário? Acreditamos que Ele é grande o suficiente para nos proteger caso tomemos nosso lugar legítimo sob a autoridade? Acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós e estamos dispostos a confiar nele para cumprir seus propósitos perfeitos e eternos para a nossa vida? A verdade, como vimos em 1 Pedro 3, 1 a 2, é que a submissão da esposa ao marido abre espaço para que Deus trabalhe no coração dele e o traga à obediência. Pedro continua e diz que uma atitude de coração submisso produz em uma mulher o tipo de beleza mais radiante e duradouro. O que vos torna belas deve ser o íntimo do coração com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. 1 Pedro 3, de 3 a 6. Na realidade, a submissão de uma esposa ao marido, independentemente da condição espiritual dele, torna-a livre do medo porque ela se confiou a Deus, que tem o controle final de seu marido e da situação em que ela se encontra. Em seu magnífico livro, A Verdadeira Mulher, Susan resume o coração por trás da submissão. Não posso oferecer argumentos lógicos para a submissão. Desafia a lógica o fato de Jesus abrir mão das glórias do céu para poder dá-las a nós. Submissão não tem a ver com a lógica, tem a ver com o amor. Jesus nos amou tanto que se submeteu voluntariamente à morte na cruz. Seu mandamento afirma que as esposas devem submeter-se a seus maridos. É um presente que damos voluntariamente ao homem ao qual juramos amar, em obediência ao Salvador que amamos. Deus disse que o homem precisa de um ajudante. A verdadeira mulher celebra esse chamado e o confirma em vez de contradizê-lo. Torna-se compassiva em vez de controladora, companheira em vez de protagonista. Ela se torna substancialmente submissa e não superficialmente submissa. A verdadeira mulher não tem medo de se colocar em posição de submissão. Ela não precisa ter o domínio, não tem de controlar. Seu medo se dissolve à luz da promessa da aliança de Deus de ser o Deus dela e de viver dentro dela. A submissão é simplesmente uma demonstração de sua confiança no poder soberano do Senhor Deus. A submissão é um reflexo de sua redenção. Subtítulo: Se meu marido é passivo, tenho de tomar a iniciativa ou nada será feito. Quando perguntamos às mulheres em quais das mentiras contidas neste livro elas haviam acreditado, esta mentira ficou em terceiro lugar. Conheço poucos assuntos que sejam uma fonte maior de frustração para as mulheres do que homens passivos. Mais uma vez, essa não é uma dificuldade nova. Como acontece em muitas questões, tudo volta ao jardim do Éden. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Gênesis 3:6. Essa passagem evoca uma imagem perturbadora em minha mente. O casal está junto no jardim. A serpente se aproxima deles, ignora o homem e começa a conversar com a mulher, que é plenamente consciente de que Deus a colocou sob a autoridade de seu marido e de que os dois estão sob a autoridade de Deus. Note a estratégia de Satanás para subverter a estrutura de autoridade de Deus, indo diretamente até a mulher. Satanás inicia o diálogo fazendo-lhe uma pergunta. Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3, 1. Nesse ponto, observe o que a mulher não faz. Ela não reconhece a importância do marido, que está parada ao seu lado. Não diz à serpente: gostaria de lhe apresentar meu marido. Não vira para o marido e pergunta: querido, como você pensa que devemos responder? Ou Adão, por que você não diz a ela o que Deus disse a você? Ela encaminha a conversa toda com a serpente como se Adão não existisse lá. Além disso, quando chega a hora de fazer uma escolha, Eva toma a decisão sozinha. Ela não consulta Adão sobre a questão, não pede sua opinião ou sua direção e simplesmente age. Tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3, 6. E o que Adão está fazendo esse tempo todo? Ele está fazendo o que diversas mulheres me dizem que seus maridos fazem a maior parte do tempo: nada. Ele não interfere, não se envolve, exceto para comer um pouco do fruto quando Eva lhe dá. De repente, temos a primeira inversão de papéis. Deus criou o homem primeiro e deu-lhe a responsabilidade de liderar e alimentar aqueles sob seus cuidados. A mulher, criada a partir do homem, foi feita para ser uma receptora, para responder à iniciativa de seu marido. Até mesmo as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres expressam essa diferença fundamental. Mas quem está liderando e alimentando nesse relato? Não o homem, mas a mulher. E quem está respondendo? Não a mulher, mas o homem. Algo está errado nesse cenário. E, desde então, a mesma coisa vem acontecendo de forma errada com os filhos e as filhas desse primeiro casal. Essa inversão de papéis tornou-se o padrão para o modo de os homens e as mulheres decaídos se relacionarem entre si. Desde aquele dia fatídico no Éden, o impulso natural da mulher tem sido de controlar seu marido, dominá-lo e agir independentemente dele. Nossa tendência natural é tomar as rédeas, tomar a iniciativa nós mesmas. Ironicamente, no entanto, devido ao modo como Deus nos criou, também ansiamos por ser respondedoras. Desejamos que nossos homens ajam. Como aconteceu com Adão e Eva no jardim, nosso instinto é culpar a outra parte por esse problema. Como mulheres, somos rápidas em culpar os homens por serem passivos e em insistir que, se eles não fossem tão inativos, se eles simplesmente fizessem algo, não resolveríamos as coisas sozinhas. Ao longo dos anos, muitas mulheres insistiram comigo que a passividade de seus maridos as forçou a assumir o controle. Meu marido não trabalha. Se eu não fosse atrás de um emprego, iríamos morrer de fome. Se eu deixasse meu marido assumir os assuntos financeiros, ele nos levaria à falência. Ele simplesmente não se envolve na vida das crianças. Se eu não as disciplinasse e as fizesse agir corretamente, elas estariam fora de controle. Por ser um pouco ativista, sei o que é se frustrar com a aparente passividade de alguns homens. Participei de várias reuniões ao longo dos anos, com homens devotos presentes, mordendo a língua para não interromper e assumir o controle quando senti que os homens não estavam sendo suficientemente decididos. Entretanto, à medida que observava homens e mulheres interagirem e avaliava o efeito das minhas próprias reações em contextos desse tipo, hoje não consigo deixar de me perguntar até que ponto nós, mulheres, desmotivamos e fragilizamos a masculinidade dos homens à nossa volta com nossa rapidez em tomar as rédeas da situação, em vez de esperar que o Senhor os faça agir. Podemos facilmente tirar a motivação dos homens para enfrentar desafios e exercer a liderança necessária. E, para piorar ainda mais a situação, quando eles tomam alguma atitude, as mulheres nas quais buscam incentivo e afirmação os corrigem ou lhes dizem que poderiam ter feito coisa melhor. Lembro-me de ouvir um marido falar sobre como, anos antes, quando ele e sua esposa se casaram, ele a conduziu em um momento de oração. Quando terminaram, ela começou a criticar a maneira como ele havia orado. Como era de se esperar, o marido afirmou, anos depois: decidi que aquela seria a última vez que oraria com ela. Ele não conseguia lidar com a rejeição de sua masculinidade. Somente anos mais tarde, quando Deus fez um novo trabalho da graça em seu coração ele teve a coragem de arriscar-se a conduzir sua esposa em oração novamente. O fato é que, na maioria dos casos, se a mulher assumir o comando, o homem ficará de lado e deixará que ela o faça. Como Elizabeth ressalta, a maioria dos homens odeia cenas. Eles desprezam a confusão e a desordem. Fazem praticamente qualquer coisa para ter paz em casa. Permitem que a mulher faça as coisas do jeito dela em vez de discutir e brigar. Mas o preço que um homem tem de pagar é o preço da sua masculinidade. Antes de você reclamar que seu marido não assume a liderança da casa, faça uma busca cuidadosa em seu coração. Você realmente confia na opinião dele? Está disposta a se comprometer com as decisões dele? Se não, não reclame que ele não lidera. Em prol da paz, ele pode preferir não lutar por sua autoridade. Simplesmente não podemos ter tudo nesta vida. Não podemos insistir em comandar o espetáculo e depois esperar que os homens sejam proativos, tenham iniciativa e sejam líderes espirituais. Algumas vezes perguntei para mulheres que estavam frustradas com a inatividade de seus maridos. O que aconteceria se você não tomasse as rédeas da situação? Você acha que terá de trabalhar porque ele não vai encontrar um emprego? Se ficar com fome, ele provavelmente irá trabalhar. Você sente que tem de assumir a responsabilidade das finanças porque ele é responsável com o dinheiro? Ele pode ir à falência, mas isso pode ser exatamente o que Deus vai usar para ganhar a atenção dele e mudar seu caráter. Você deve estar disposta a deixá-lo falhar, acreditando que, no fim das contas, sua segurança não está em seu marido, mas em um Deus soberano que não irá desapontá-la. Sara é citada na Bíblia como exemplo de uma mulher que reverenciava seu marido e lhe obedecia. No entanto, em pelo menos uma ocasião, quando Deus não agiu tão rapidamente quanto Sara queria, ela caiu na armadilha de tentar resolver as coisas por si mesma. 10 anos antes, Deus havia prometido a seu marido, Abraão, que ele teria muitos descendentes e que ele se tornaria uma grande nação. Agora ela já estava com 76 anos e ainda sem filhos. Impaciente com a espera, decidiu que alguém tinha de fazer algo, então pressionou seu marido a agir. Tendo uma serva egípcia, que se chamava Agar, disse Sarai a Abraão: "O Senhor me tem impedido de ter filhos. Una-se à minha serva. Pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela." E Abraão deu ouvidos à palavra de Sara. Gênesis 16, 1 a 2. Sara recorreu a uma prática comum naqueles tempos, pela qual uma mulher estéril poderia ter um filho por meio de uma de suas criadas. No início, o plano de Sara pareceu funcionar esplendidamente. Agar bem depressa concebeu um filho. Mas não demorou muito para o caldo azedar. O relacionamento entre a esposa sem filhos e a criada grávida tornou-se insuportável, levando Sara a voltar-se para Abraão e lhe dizer: "Seja sobre ti a afronta que me é dirigida." Gênesis 16, 5. 13 anos depois, quando Sara tinha 90 anos, Deus interveio de maneira sobrenatural para dar a Abraão e a sua esposa o filho próprio. Isaac deveria trazer grande bênção para o casal de idosos e para todas as gerações futuras ainda por nascer. Mas Ismael, o filho nascido da união de Abraão e Agar, tornou-se uma fonte permanente de conflito e dor. Quantas vezes Sara deve ter olhado para trás com arrependimento e dito para si mesma: "Por que não pude esperar no Senhor? Por que tive de tomar o controle da situação?" Podemos resolver as coisas sozinhas e podemos até mesmo ser capazes de conseguir resultados imediatos. Mas geralmente acabamos ficando com um gosto amargo na boca, até mesmo ressentidas com aqueles que achamos que nos incentivaram a entrar em ação, culpando-os. O que pode nos libertar do impulso para controlar os homens em nossa vida? Precisamos aprender a esperar no Senhor, em seu tempo e à sua maneira. Ele agirá em nome daqueles que esperam por Ele. Espera pelo Senhor, anima-te e fortaleça teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27, 14. Subtítulo: às vezes o divórcio é uma opção melhor do que continuar com um casamento ruim. Invariavelmente, o inimigo nos leva a crer que não há um jeito certo de lidar com uma situação aparentemente sem esperança. Esse engano promoveu uma cultura de casamentos desfeitos. O fato é que o casamento é difícil, e bons casamentos são ainda mais difíceis. todo casal é incompatível. Se não for por alguma outra razão, ao menos pelo fato de que homens e mulheres são muito diferentes, para não falar que todo casamento envolve duas pessoas que são naturalmente egoístas. Duas pessoas quaisquer vivendo sob o mesmo teto serão insensíveis às vezes. Elas vão machucar uma à outra. Haverá mal-entendidos, elas vão falhar em atender às necessidades uma da outra. O único lugar onde as pessoas se casam e vivem felizes para sempre é nos contos de fadas. Nunca, desde Gênesis 3, houve um casamento que pudesse ser considerado fácil ou indolor. Assim que um casal diz sim, a serpente prepara o bote para destruir aquele casamento. Ela sabe que cada divórcio é um ataque ao caráter de Deus e à imagem terrena da redenção divina. Antes que a festa de casamento acabe, Satanás está à procura de oportunidades para plantar sementes de mentira no coração dos recém-casados. O engano não costuma começar com mentiras completas. A maioria delas seria rapidamente rejeitada. Ele começa com verdades parciais, misturadas com mentiras parciais. Começa sutilmente com pensamentos que parecem verdadeiros e emoções que sentimos que são verdadeiras. Então, seu novíssimo marido esquece o aniversário de 2 anos do dia em que vocês se conheceram, ou ele. Chega com uma hora de atraso para o encontro e esquece de ligar avisando. Combina que vocês dois irão trabalhar no departamento da pré-escola na igreja sem falar com você antes. Diz aos pais dele que você estará lá no Natal quando você estava querendo passar com seus pais, ou qualquer um de milhares de outros delitos, entre aspas. Para cultivar a ofensa, em vez de escolher o perdão e se livrar dela, basta tornar-se vulnerável à mentira, que fica cada vez maior e mais forte com o passar do tempo. Ele é sempre imprudente. Ele não se importa de ter me machucado. É impossível conviver com ele. Ele nunca vai ser diferente. Algum outro homem no trabalho ou na igreja é muito mais preocupado e atencioso. Ele não trata a mulher dele dessa forma. Não há como este casamento dar certo. Eu seria mais feliz se estivesse casada com outro homem. Se meu marido não me ama e não me respeita, tenho o direito de deixá-lo. Às vezes, duas pessoas simplesmente não conseguem fazer um casamento funcionar. Evidentemente, não fomos feitos um para o outro. É melhor conseguir um divórcio do que continuar com um casamento infeliz. Não tenho nenhuma alternativa. Não tenho como ficar casada com ele. A mulher nesse cenário se convenceu de que seu marido é totalmente ou quase totalmente culpado. Ela é cega às necessidades ou aos erros em sua própria vida, ou pelo menos não está tão incomodada com seus erros quanto está com os dele. Vê os erros dele através de um telescópio e os dela através de um microscópio. Não vê a si mesma como pecadora, necessitada igualmente da graça de Deus. Além disso, sua vida gira em torno de si mesma, de sua felicidade e de suas dores. Está mais interessada em ter seus problemas resolvidos e suas necessidades satisfeitas do que no processo de restauração e santificação em sua vida, bem como na vida de seu marido. Não é capaz de ver como Deus pode usá-la como um instrumento de graça na vida do marido, ou não está disposta a pagar o preço para ser esse instrumento. Mais importante ainda, ela deixou Deus fora da situação, não vê os propósitos sagrados dele para seu casamento. Tampouco vê como os erros do marido e as dificuldades em seu casamento poderiam contribuir para tais propósitos. Não está exercendo a fé no poder sobrenatural de Deus para transformar a ela, a seu marido e a seu casamento em algo de grande beleza e valor. Ao querer desistir do casamento, está elevando sua felicidade pessoal e seu bem-estar acima do que Deus tem a dizer sobre a permanência dos votos matrimoniais e a seriedade de quebrá-los. Foi esse tipo de pensamento que levou Annette a concluir: tenho o direito de ser feliz. Minha vida está praticamente na metade e mereço passar o resto dela em felicidade conjugal com alguém que irá me amar e me apreciar. Obviamente, não o meu marido. Anos de feridas que se somam, se não tratadas da maneira ensinada por Deus, podem levar uma pessoa a racionalizar coisas de uma maneira inacreditável e a justificar escolhas que pensava nunca ser capaz de fazer. A dureza do coração e a falta de esperança resultante é a evidência reveladora de que a pessoa caiu na armadilha do enganador e foi iludida pela mentira dele. A única maneira de quebrar o ciclo e de se libertar é rejeitar as mentiras que tomaram conta da mente e das emoções e combater essas mentiras com a verdade. Como Deus revelou em sua palavra, a verdade é: não há casamento que Deus não possa curar. Não há pessoa que Deus não possa mudar. O principal objetivo do casamento não é ser feliz, mas glorificar a Deus e refletir seu amor redentor e de aliança. Deus usa os defeitos de cada cônjuge em um casamento para conformar o outro à imagem de Cristo. As fraquezas de seu cônjuge podem tornar-se uma ferramenta nas mãos de Deus para transformá-la na mulher que ele planejou que você fosse. O verdadeiro amor, o amor de Deus, é incondicional e nunca falha. Não podemos amar perfeitamente outro ser humano por nossa própria capacidade, mas Deus pode amar qualquer pessoa por meio de nós, se estivermos dispostas a permitir. O amor não é um sentimento, é um compromisso de agir de acordo com aquilo que é o melhor para a outra pessoa. Pela graça de Deus, podemos escolher amar qualquer pessoa, mesmo se não temos sentimentos calorosos por ela. O casamento é uma aliança. Deus é um Deus que mantém as alianças. Ele manteve suas promessas para com a nação de Israel, mesmo quando era espiritualmente adúltera e procurava outros amantes. Jeremias 11:10, Ezequiel 20:16 e Oséias 2:13. O Senhor Jesus cumpre as promessas feitas à sua noiva, à igreja, mesmo quando somos infiéis a ele, porque ele é fiel em cumprir suas promessas. Nunca é certo que quebremos a aliança do casamento, que foi concebido para ser o um retrato da relação redentora entre Deus e seu povo. Deus nos deu a ordem de perdoar sem limites. Sua fidelidade e sua vontade de estender o amor sacrificial para seu cônjuge pode ser o meio de cura espiritual para ele, assim como o sofrimento de Cristo foi o meio pelo qual nós fomos curados. 1 Pedro 2, 24 e 25 e 1 Coríntios 7, 12 a 14. Você não resolve seus problemas colocando outro par de sapatos debaixo da cama. Estatisticamente, o segundo casamento apresenta uma taxa de divórcio maior do que o primeiro casamento. A graça de Deus é suficiente para lhe permitir ser fiel a seu cônjuge, amar e perdoar sem limites. Deus nunca vai abandoná-la. Independentemente do que você tiver de tolerar, ele estará lá para ajudá-la a passar por aqui. As recompensas da fidelidade nesta vida podem não ser plenamente experimentadas antes da eternidade. Mas a fidelidade será recompensada e a espera valerá a pena. Anos atrás, uma mulher me entregou um pedaço de papel depois de me ouvir falar em uma conferência. A chamada no alto da folha dizia: "O perdão é a única maneira de receber o melhor de Deus." Seguia-se uma série de frases isoladas que contavam a história comovente de peregrinação dessa mulher da mentira para a verdade, da escravidão para a liberdade. Muitos anos atrás, meu marido agiu de forma incorreta comigo, pediu o divórcio. Recebi um bilhete de um amigo cuja esposa havia falecido. Sua mensagem dizia simplesmente: "Seja humilde." Eu o fiz, de maneira infeliz e relutante. Quanto mais eu era humilde e procurava amar meu marido, mais ele se tornava um homem de Deus maravilhoso. Fiquei orgulhosa de ser sua esposa. Eu estava de verdade, muito. Uma véspera de Natal, nós nos abraçamos, admirados. Deus havia restaurado todos os aspectos do nosso casamento para além daquilo que havíamos sonhado. 6 de dezembro, oramos juntos e nos abraçamos. Dei-lhe um beijo de adeus, uma hora depois, ele estava morto. Deus me deu o presente de não ter arrependimento. Por mais difícil que seja viver sem ele, tornou-se mais fácil, porque não há arrependimento. Eu diria para uma mulher casada: Não desperdice um tempo precioso e receba o melhor de Deus para a sua vida. Seja humilde. Dê ao seu marido espaço e tempo para ser um homem de Deus. É preciso tempo e sacrifício, mas a bênção é incrível. O inimigo fez do casamento uma confusão e uma zombaria. Suas mentiras resultaram em inúmeras vidas e lares destruídos. Somente a verdade tem o poder de redimir, restaurar e renovar.